Mike Acosta agora livrando esse da 1-0. Gente, Mike Acosta, São Visual. Azul 9978 estabilizado o sinal, tem um tráfego na nossa proa aqui. Azul 9978 é um helicóptero que acabou de livrar. Hoje de aproximação não interfere com seu pouso. Vento 120 graus 99 tem pouso autorizado, pistão no zero. Vive pouso, Azul 9978. E o Mike Acosta já na base da 17. Uma visão, Mike Acosta. Ponte controlado, cabeceira 17. Pouso autorizado na 17, o Mike Acosta. Eminente Mike, após o Eurocóptero Azul, o helicóptero, controlar na cabeceira, ingresse na pista, permitindo a entrada no mesmo na Oscar. O Mike Acosta, para facilitar, pode pousar após a Oscar, facilitando o ingresso da aeronave que vai decolar. Nossa, melhor então, obrigado Mike Acosta. Copiou novamente, Mike. Nossa. Recife 1251. 251 Recife, gol 9083. Salvador, o Ocean L 225 solicita pushback e acionamento. Autorizado, push e acionamento, chama para táxi, Ocean L 225. Autorizado, push e acionamento, chama para táxi, 225. Gente, Mike Ecoas, qual estacionar no pátio 4, frequência livre, solo Fox 38, obrigado, abraço. Solo 38, chame 12, eu não desci mal, vou lembrar. 129, bom dia, Azul 9978, graças. Salvador, bom dia, Azul 9978. Azul 9978, bom dia, autorizado táxi via Alfa, reporte da Juliette. Alfa, vamos lá, Juliette. Que marca autorizado de decolar, estamos 7, vento 100 graus 99. Azul 4299, bom dia, aguarde para a cópia. Dael Leda Brilha. Que Luiz, que mantém a minha escuta até livrar o limite da CTR em Salvador, 20 milhas, após autocoordenação 2345 para voo no aeródromo de Vera Cruz, na escuta regresso. Puxa 6225, confirmando, aguarde o instante presencial. Puxa, ok, tem uma aeronave azul que vai ingressar pro portão 2 após o estacionamento da mesma, o senhor completa o pushback, ok? Azul 4, perdão, 99, este 8, mantém a posição antes da Juliette, ok? Mantém a posição, dá um tapete. Puxa 6225, tá na escuta do solo? Na escuta, 25. Ok, como recebe o solo? Clareza. Ciente, chama para o táxi. Chamará para o táxi. Quanto o final. Pousado cruzamento do campo para o novo Mike. Novembro Yankee Mike, não é tráfego a informar, decolou aos 4-2, autorizado o cruzamento do campo, informe livrado. Autorizado o cruzamento do campo para o Novembro Yankee Mike. Azul 9978, após o táxi do Avianca, está autorizado o ingresso na Juliette, portão 02. Após o táxi da Avianca, Juliette 02, aqui na porta. Cliente. Desça e mantenha nível de voo 050 na chegada BUMF 1013 ao ajuste. São Salvador, o Oceano 625 está com 85 a bordo, 5 horas de autonomia alterna, Goiânia. Pronto, táxi. Oceano 6225, autorizado o táxi via Índia até o ponto de espera na pista 10, quando lá chame torre 118.95, ajuste 1-0-3. 1-0-3 via Índia, quando pronto 118.95, Oceano 6225. November Yankee Mike, chame o controle de 935 no voo. Chama o controle 935, obrigado. Charlie Fox, confirme pátio e a pista que deseja decolar. Doutor Salvador, eu estava fazendo o Novembro aqui, Mike, servidor Fátima, servidora Fátima e Paz. Novembro aqui, Mike, 1.000 pés, reporte 2.0 milhas. Para 2.0 milhas, novo back mike. Uno 60, desça e mantém o voo 050 na chegada Mari. Torre Salvador, bom dia. Chamei 6225, está pronto no ponto de da 1.0. Chamei 6225, autorizado a alinhar e decolar pista 10. 101 centena 99. Azul 4299, pronto, cópia. Azul 4299, pronto, cópia. Azul 4299, autorizado Campinas, via Ampus 116, nível 340, decola da 190 com a primeira curva pela direita, saída da Euleda, após direto bridge, aciona 5507, controle 119 decimal 35. Cotejamento correto, chamada puxa, acionamento azul 4299. Papatango, X-Way Charlie Fox, pronto, cópia. X-Way Charlie Fox, autorizado Rio de Janeiro, via Zulu 10, nível 380, decola da 17 com a primeira curva pela direita, saída da Euleda, após direto bridge, aciona 5522, controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 95. X-Way Charlie Fox, confirme em IPAB. Tchau, 6312, 390, Recife, sente da. X-Way Charlie Fox, cotejamento está correto. Acionamento e táxi, chame torre 118, decimal 95. Chame a torre já para o acionamento e confirme o POB com a torre, ok? Salve, Chanel, 63, 12, 390, Recife, sentido Agulha. O Chanel, 63, 10, Recife, 350, pronto, cópia? Fato, prossiga. O Chanel, 63, 10, quais são? 63, 12, autorizado Recife, via por uísque 58, nível 350. Decola da 1-0 com a primeira curva pela esquerda, saída pouca, transição Caju, aciona 5-5-2-0, controle 1-1-9 decimal 35. Contato na data de lance, 6225. Oxalé 312. Está autorizado 350. Recife, decola 1-0 com curva direita, Puca, Aracaju, Puca, Caju, Ampus 58, 5520, 1935, ponto, pronto para pushback acionamento. Xenema 312, confirmando, decola da 1-0 com a primeira curva pela esquerda, aciona 5520. Protejou exatamente isso, está pronto para o push acionamento, decola 1-0 com curva esquerda, 5520. Xenema 312, cotejamento correto, chama para push acionamento. Está pronto para posicionamento 6312. Confirma o Xené 6312. Está na posição 6, pronto para posicionamento. Ciente, em coordenação com a equipe de solo, chame para o táxi, o Xené 6312. Para o táxi, 6312. Controle, autoriza o November Mike, ascensão, varia a ascensão entre 1000 e 1500 pés. Autorizado, no atraso, vou informar, no Mike. Autorizado, November Mike. Janeiro 63, 12. Janeiro 63, 12, prossiga. É, por favor, a gente só está precisando do operador de speaker. Gente, entraremos em contato com a Infraero. Obrigado. Azul 4299, coordenação com a equipe de solo, chame para o táxi. Minha 311, recusa velocidade para 1970 nós, desça e mantenha 3 mil pés, ajuste do altímetro 1013. Minha 311. Ajuste 1013, redução 1709 para 3 mil pés, chanel 63. Gol 1160 para interceptar o curso do localizador, curva à direita proa 065, desça e mantenha 2 mil pés, a curva estabilizada. 065-2000, zero estabilizado, 960. 1160 para o sequenciamento, mantenha a presente velocidade. Trip 5221, pronto, cópia? 1 no vetor sequenciamento, curve à direita, voe na proa 235, limite ao QD Mike 1-0 de Simbra, 1013 ajuste. Direita 235, limite ao QD Mike 1-0 de Simbra, 6319. 6319, complete redução para 1970 nós, aguarde proa para interceptar o log. Redução 970, mandando pro 639. Bom, após a boa rua direto com o 5530 responde e o conduto chega 1935. Trip 5221, cotejamento correto, chama para puxa e acionamento. Camará para o puxa, senhora. 5221. Sei que ele foi autorizado, tá? Que chama no ponto de espera. Muito bom dia, Tan 3304, no VIP 04, sente da informação Pilo, solicita autorização para Brasília. Tan 3304, Brasília 360, pronto cópia? Viemos, pronto para cópia. Tan 3304, autorizado Brasília, Viampo Zulu 17, nível 360, decola da 10, com a primeira curva pela direita, saída Árvore após Elefa, aciona 5521. Controle 119.35. Autorizado 360 para Brasília, na saída Árvore, transição Elefa, decolando a 10 da primeira curva direita, 5521 no transponder, 119.35, controle TAM 3304. TAM 3304, cotejamento correto, chame para push e acionamento. Cotejamento para push e acionamento. Continuidade pronto na piscina 7, X-Ray Charlie Fox, táxi e a pista. 3859, desse mantém nível de voo 050 na chegada Bonf, 1013 é o ajuste, aguarde para o cotejamento. Autonomia 2 horas 10 minutos. Oxalá 6312, se autorizado táxi via pátio, Índia até o ponto de espera da pista 10, quando lá, chame torre 118, decimal 95, ajuste 1093. 1093, táxi lá chama 1895. Oceaner 6312, obrigado. Autorizado sinal do procedimento, reduza para a velocidade de aproximação, tráfego que o precede Boeing da Gol, 5 milhas à sua frente. O tráfego está na redução, final Oceaner 6312. Beleza, voo 9960. 9960, chame a torre 1895. 1895, bom dia. Torre 9960, bom dia. Descendo para 4000 pés. Se via pátio, Índia, seguirá a Avianca até o ponto de espera da pista 10, quando lá chame torre 118, decimal 95, ajuste 1093. Torre 118, decimal 95. Passa aí, travão, 960. Livre, pouso, 960. 604, após a passagem na rua retaguarda, está autorizado em coordenação com a equipe de solo e chamber táxi. Após a passagem na rua Torre Salvador, bom dia, Xané 6311, final da Lepop 3. Xane pode manter a posição. Xane 63, não é o número 2 para pouso, informarei que está livre. Você pode passar do externo. Botará 63 no nome. Controle de Salvador, Xane 6225, voltando. Controle Salvador, Xané 6225. Controle Salvador, Xané 6225. 6225, chame Recife 1260, alterne 1288. 1260, 1288. Xane Fox autorizado a decolar, pista Losante, retorno Argentina 10-2. Prisma 2, decola de imediato, sim, autorizado? Afirma, decola de imediato, 6312. Deixa ali, mantém, que eu quero preparar. Mantém, obrigado. Solo as 2 do Lu, libera direito, chame no Bezerra da Espanhola. Tá aí, Bezerra da Espanhola, agora no 60. Passou externo, Xané 63, o nono, baixa a travada. É, Xané 63, nono, continue a aproximação. Aguarde pista livre, então. Aí, 2 da companhia, vai iniciar a live. Ou não, não. Xané 63, no 2, autorizado de decolar, deitou a centena, 2 mais. Decolagem, 63, 1, 2. 0, bom dia, autorizado táxi via Alfa, reporte antigo vigilante. Via Alfa, reporte antigo vigilante, seu nome é 0. Controle, Papa Tango, X-Ray, Charlie Fox. X-Ray, Charlie Fox, companheiro 380, perfil da El. Perfil da El, X-Ray, Charlie Fox. Após o táxi do rebanho da TAM, está autorizado ingresso na Juliette, portão 612, bate 1. Juliette, portão 612, após o TAM, igual ao 960. Dia 6312. Prossiga. Decolou passando 2.300 na PUCA. Tata radar, super nível meio, nível 350, perfil PUCA. 350, perfil PUCA, 6312. Alicato 299, autorizado alinhar e manter, estou no zero. 6312, no solo 03, 6312, no décimo 9, lembrar. Alicato 299, 6312. TAM-3304, pronto para o táxi com 121 a bordo, alternando Ribeirão Preto, 4 horas e 40 de autonomia. TAM-3304, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera da pista 10, quando lá chame torre 118 decimal 95, ajuste no 0, 14. Via Índia, chamando lá 118.95, TAM-3304. Xana M3111, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, portão 01, 6311. Salvador, muito bom dia, 3663, tá com aquilo, quando possível 3820, Guarulhos. São 3663, bom dia, aguarde para a cópia. Guardando. TAM 3663, pronto, conta? Pronto, conta. TAM 3663, autorizado Guarulhos, via Zulu 16, nível 340, decola da 190 com a primeira curva pela direita, saída da Euleda, após direto bridge, aciona 5525, controle 119.35. 3663, certo, assente, autorizado São Paulo, Guarulhos, 3. Confirmando 340 nível. Decolando da 10, com primeira direita da Euleda Bridge. Fez Zulu 16. Trava até o Zulu, DCT Trive, DCT Posse. 5525, 1935. Cotejamento correto, chama para posicionamento TAM 3663. 6300. 9 decolou 05, chama 1935, por favor. Contato 2935, azul 4299, bom dia. Controle, Salvador, azul, 4299, bom dia. 399 no contato radar, seu PR 340, perfil da EL. Gente, perfil da EL, azul 4299. Autoriza após 2000 na proa de... da EL? Foi da EL. Autorizado da EL, 4299. Essa aí, Charlie Fox, passa nível 70, chama centro Recife, frequência 12541, alterna 3395, Bobiá. 3395, 26? 1251, alterna 3395. Line 239, descend 4,000 feet, going 81013. I'm on arrival. Zero 59, ajusta o time até agora, 10013.9. Chame 312, passa nível 150, chame agora o centro Recife, frequência 12685, alterna 3365, Bobé. 9, bom dia, com fins 340, pronto, cobre. Azul 9979 com fins 340, pronto, cópia. Azul 9979 autorizado com fins de Vieto Zulu 16, nível 340, aciona 5536, decola da 10 com a primeira curva pela direita, saída da Elida, após direto bridge, aciona 5536, controle 119.35. Rotan 3304, bom dia. Bom dia, contato radar, seu perfil 360, perfil Arbor 3304. Perfil da Arbor, ascensão 360, tá 3304. Autorizado, puxa acionamento, chama para o táxi. Chame torre 1 no 8 decimal 95. Comando aí, Salvador, tá 3359, passou, certo, vem checar. 259, pulo autorizado, pista 10, 180 graus, 99, check tank. Vem checado, pulo autorizado, 3359. Azul 4299, chama o centro Recife, 125, decimal 1. Azul 4299, contato Recife, 125, 15, bom dia. 125, 1. Ah, desculpa, 125, 1, bom dia. Condições visuais, reporte através de parede. Alfa Juliette. Chegada Mari, desça para nível 050, QNH 10014. Papai Golf Sierra Mike, mantenha carta. American Line 239, descend to 3,000 feet, QNH 1014. 1014 down to 3,000 feet, American 239. No 3259, ingresso Juliette para o portão 03. Solo 35221 para pushback as mãos. 35221 autorizado, já para o táxi. Camarada 21. Para o táxi 3663 da Sun, 112 a bordo. Autonomia 03, 4, alta no galhão. Gente, guarde para encher táxi, eu tô 3663. Guarda. Três meia meia. 03, fique atento ao tráfego da companhia que vai se posicionar no portão 03. Táxi autorizado via Pátio, Índia, Alfa. Ponto de espera, chame 2895, ajuste no 014. Pátio, Índia, Alfa, no 014, ponto de espera 2895, 3663, desloca na nave da companhia. Are we clear the ILS whiskey, ILS X-ray number runway 10? American Line 239, descend to 2,000 feet, QNH1014. Cleared ILS X-ray arrival. Report establishing localizer course. Down to 2,000 feet, altimeter 1014, cleared the approach at 2,000 feet, American 239, call established. Correto, confirme teu tempo, gentileza. Delta 7, aciona mensagem celular agora para 2895, bom voo, Mike Abbott. The ILS X-ray final for runway 10, Mach 239. Papa, papa, golfe a Mike desse para nível 050, Benegal na 014. Grande Oscar, acione sempre o táxi. Salvador, muito bom, esquecer na 63, ponto de espera no zero, pronto para decolagem. Bom dia, TAM 363, a linha decola sem parada? Direto. Sim, autorizado alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 90 graus, 10 nós. Decola no zero, 363. 1895, good morning, 1895. Papá, papá, Golf, Sierra, Mike, livre da restrição de velocidade. American 239, 8 miles, runway 10. Welcome, America 239, and continue approach, stand by runway vacated. Continue, America Controle Salvador, autorizado chegada Mari, desça para o 050, QNH1014. Teste tripo, mantenha o ponto de espera. Para Mica 239, wind 110 degrees, 11 knots, clear to land on 10. Clear land 10, Mica 239. 3663, decolou 20, chame de 935, bom voo. 1935, obrigado, tenha um bom dia. Salvador, bom dia, TAM 3663. TAM 3663, contato radar na decolagem, suba restrito a nível 240, saída da Elfa. Restrito 240 na da Elfa, 3663. Tango Bravo que Luiz, reporte rotatória ou visual com campo. Firmo, através da linha RMC, pista 0352, na página 757. Bravo que Luiz, que chame torre, 198 decimal 95. Juliet, and pay attention to the follow me, and follow this, that, to the gate 11, 1-1. Alpha Juliet will follow the follow me, gate number 1-1, American 69. Aprovado nível de voo 360, via Pêssego 6, para a rota Zulu 13, que após conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Lida, Bridge, primeira curva direita após a decolagem cabeceira 1-0. Código transponder é o 5551, controle 11935. Juliette, ao meu, prossiga. Chame 1935, bom voo. 1935, grato, até a próxima. Controle Salvador, bom dia, trip 5221, decolado Arbor, na sua escuta. Chame no ponto de espera. Trip 5221. Contato radar na decolagem, turbo para nível 200, saída Arbor. Arbor, o senhor libera a gente das restrições da carta? Controle Copeu 5221. 5221. Tem condições de cruzar 8.500 pés antes de Arbor? Afirmativo, foi. 735221, subo para nível 200, livre de restrição. Ok, livre de restrições 5221. Pista no 7, Bravo Kilo East. Vento a 199. Perfeito, mate, solicita a regressa. Pista no 7, Bravo Kilo East. November Yankee Mike, autorizado ingresso no corredor Interlagos, reporte na rotatória. Autorizado ingresso no corredor Interlagos, reportará na rotatória, November Yankee Mike. Tá batendo November Yankee Mike, confirme a altitude. Batendo agora 1500 pés. Gente, vou botar um November aqui, Mike. Manter. Terra Mike, chame torre 198 decimal 6. 26, gol Terra Mike. Correção 198 decimal 95. 295, gol Terra Mike. Salvador, Papa Papa, Golf Terra Mike, boa. Bravo Kilo East, somos Luzeta, autorizado backtrack. Após o Mike Acosta ingressar, reporte anel, corrigindo, após o Mike Acosta ingressar, autorizado prosseguir até o passo 4, já estacionar a frequência livre. 5221? 5221, boa Arbor. Presente, boa Arbor, obrigado, Jota. Golf Terra Mike, prosseguindo. Ô, Golf Terra Mike, tá bastante travado. Não, não, não. 190 graus, nós estamos autorizados para estar 1-0, Golfo Serra Mike. Todos autorizados 1-0, Golfo Serra Mike. Segue para qual parte? Para qual parte eu posso? Segue para geral, o Golfo Serra Mike. Eu já vou ver que Mike Guilherme Central solicita a descida para BPS. Batendo November Yankee Mike, desce para 1.000 pés. 1.000 pés, November Yankee Mike. Tango Lima Kilo X-Ray, controle Salvador. Bravo Kilo East, frequência livre. Papatango Lima Kilo X-Ray, mantenha sob condições visuais a 1.500 pés. O gol 630 pode descer? O 1630, desça para 3.000 pés, QNH 10, 14. 3.000 pés, V14, gol 1630. Se possível, alguma posição para a gente fazer um check, por gentileza, subir até 2.000? Certo, prefere seguir instrumento ou visual? Pode ser visual, senhor. Se possível, uma proa e vamos manter ali por alguns minutos para a instrução, gente. Confirme, a intenção é modificar o plano para visual e permanecer no setor norte. Você não espera visual para o cheque ou prefere seguir com o controle de instrumento? Podemos prosseguir para o setor norte, então, manter visual, se possível. Gente, plano instrumento cancelado aos 3-0, curva à esquerda. No ponto médio da perna do vento, mantenha-se em espera com curvas pela direita no circuito de tráfego a 1.500 pés ou a 1.000 pés, esse é o critério agora da instrução. Positivo, vai manter 1.500 pés, então eu vou ser a mais no setor norte da curva da esquerda. Juliette, Quebec, Kilo, tráfego 12 horas, 3.3 milhas. A 1 no 1500 pés é um. Serra Mike confirmando 1 no 1500 pés, por gentileza. Ok, tá atingindo e mantendo 1500 pés. Quilo X-Ray, prossiga. Papatango Lima, quilo X-Ray, negativo. Foi através de Paripe. Gol 630, liberar 2000. Gol no 630, desça para 2000 pés. QNH 10014. Autorizado, final do procedimento ILS X-Ray. Reponte estabilizar. 2000, autorizado X-Ray, gol no 630. 935, controle, no cuidado, chegou. Ele vai chamar 1 no decimal 35. Cruza Papa Rodel Mike Acosta. Serra Mike, para informação, tráfego no setor, mantendo 1 no 1000 pés, agora nessa posição de 3 horas. 10 tráfego, gol Serra Mike. Mantenha-se nesse setor, concurso pela direita, espera concurso pela direita, reporte quando pronto para o retorno. O Golf Serra Mike já está pronto para o retorno. Sim, comporte 360 pela direita e reporte no ponto médio da perna do vento da pista 1-0. Completa pela direita, reporte o ponto médio da perna do vento, o Golf Serra Mike. 1895, gol no 630. Controle, Papa Romeo Mike Acosta. Papa Romeo Mike Acosta. Controle, Salvador, prossiga. Tá aqui no corredor, chefe. Tá prosseguindo para Manachima, tem 500 pés. Papa Romeo Mike Acosta, mantenha 500 pés, reporte 20 milhas. Mantenha 500 pés, reporte 20 milhas. Papa Tango, November Yankee Mike. Chame torre 198 decimal 95. 198 decimal 95, November Yankee Mike. Preencheu com essa puta certa a perna do vento e aguarda instruções ao número 500 pés devido ao tráfego na final do 1-0. Paciente, gol. Torre, Diego 130, Emílio de Serra, preencheu a casa. Número 630, vento 90 graus, 10 nós, pulo autorizado, pista 1-0. Repouso 1-0, gol 630. O Mike é a Cosca, negativo, mantenha-se a 500 pés. Cosca. Quase 1,975. Passa à direita, via Índia, ponta de cara, chame 2895, ajuste 1-0, 1-4. Pelo X-Ray, inicie espera sobre, através de Paripe, com curvas à esquerda. Eu ativo espera em Paripe, curvando à esquerda, o Lima Aquilo X-Ray. Quebec Kilo, controle Salvador.